Ficheiro 66. De acordo com os peculiares princípios arquitetónicos que governaram a construção de Léhore, baseados numa abominável fixação geral por linhas retas, a escada que levava à suíte de Callum possuía duas mudanças de direção em ângulo reto, cada qual assinalada por um pequeno patamar. Em geral, um criado permanecia postado no segundo patamar, pronto para ir efetuar uma pequena missão ou prestar assistência ao chefe do clã. Porém, ele não estava no seu posto. Eu podia ouvir o rumor de vozes vindas de cima. Talvez o criado estivesse com Callum. Parei do lado fora da porta, sem saber se deveria interromper. Sempre soube que eras um tolo, Dougal, mas não pensei que fosses tão idiota. Habituado à companhia de professores desde a juventude e privado de aventurar-se pelo mundo como o irmão fazia entre guerreiros e pessoas comuns, a voz de Callum geralmente não apresentava aquele escocês carregado que marcava a fala de Dougal. O sotaque, culto, falhara um pouco agora e as duas vozes eram quase indistinguíveis, ambas roucas de raiva. Eu esperaria esse comportamento da tua parte se tivesses 20 e poucos anos, mas pelo amor de Deus, homem, estás com 45. Bem, não é uma questão sobre a qual tenhas muito a dizer, não é? A voz de Dougal tinha um desagradável tom de escárnio. Não. A resposta de Callum foi cortante. E embora eu raramente tenha encontrado motivos para agradecer a Deus, talvez ele tenha feito mais por mim do que eu imaginava. Sempre ouvi dizer que o cérebro de um homem para de funcionar quando o seu pau está em pé, e agora acho que acredito nisso. Houve um sonoro barulho de pernas de cadeira arrastadas para trás, no chão de pedra. Se os irmãos Mackenzie só têm um pau e um cérebro para os dois, então fico feliz com a minha parte do negócio. Concluí que um terceiro participante na conversa não seria bem-vindo. E afastei-me silenciosamente da porta, preparando-me para descer as escadas. O frufru de saias no primeiro patamar fez-me parar onde estava. Não queria que me descobrissem ouvindo atrás da porta dos aposentos do chefe do clã. E virei-me novamente em direção à porta. O patamar era largo e uma tapeçaria cobria uma das paredes, quase do teto ao chão. Os meus pés ficariam à mostra, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Escondendo-me como um rato atrás do tapete de parede, ouvi os passos que vinham de baixo diminuírem ao aproximarem-se da porta. Parara na ponta mais distante do patamar, quando o visitante, que eu não podia ver, percebeu, como eu havia percebido, a natureza particular da conversa entre os irmãos. Não, dizia Callum, agora mais calmo. Não, claro que não. A mulher é uma bruxa ou algo parecido. Sim, mas... A resposta de Dougal foi interrompida pelo tom impaciente do irmão. Já disse que vou tratar disso, Dougal. Não te preocupes, irmãozinho. Providenciarei para que ela seja tratada convenientemente. Um tom de ressentido afeto insinuara-se na voz de Callum. Vou dizer-te uma coisa, Dougal. Escrevi ao Duque, já que ele talvez pretenda caçar nas terras acima de Erlik. Ele gosta de matar veados por lá. Tenciono enviar o Jamie com ele. Talvez ele ainda tenha uma queda pelo rapaz. Dougal interrompeu com alguma coisa em gaélico, evidentemente uma observação grosseira, porque Callum se riu e disse: Não. Acho que o Jamie já é suficientemente grande para cuidar de si próprio. Mas se o Duque tiver a intenção de interceder por ele junto de Sua Majestade, é a melhor hipótese de o rapaz obter um perdão. Se quiseres, direi a Sua Excelência que também vais. Podes ajudar o Jamie como quiseres e estarás fora do caminho enquanto eu acerto as coisas por aqui. Ouviu-se uma pancada abafada na ponta mais distante do patamar e arrisquei uma olhadela. Era a jovem Leary, pálida como a parede branca atrás dela. Segurava uma bandeja com um jarro de vinho. Uma caneca de metal caíra da bandeja no chão, atapetado, produzindo o som que eu ouvira. O que foi aquilo? A voz de Callum, repentinamente aguda, ecoou dentro do aposento. Leary deixou a bandeja na mesa junto à porta, quase derrubando a jarra de vinho na sua pressa, e virando-se, fugiu precipitadamente. Ao ouvir os passos de Dougal aproximarem-se da porta, compreendi que jamais conseguiria descer as escadas sem ser descoberta. Mal tive tempo de esgueirar-me do meu esconderijo e pegar na caneca que caíra antes de a porta se abrir. Ah, é você? Dougal pareceu ligeiramente admirado. É o que a senhora Fitz mandou para a garganta irritada de Colum? Sim, respondi com desembaraço. Ela disse que estima as suas rápidas melhoras. Obrigado. Movendo-se mais devagar, Colum surgiu na porta aberta. Sorriu-me. Agradeça à senhora Fitz por mim. E obrigado a si também, minha querida, por trazê-lo. Quer sentar-se por um instante, enquanto bebo? A conversa que ouvira por acaso fizera-me esquecer o meu propósito original. Mas agora lembrei-me da minha intenção de pedir um livro emprestado. Dougal pediu licença e eu segui Colum lentamente para a biblioteca, onde ele me ofereceu todas as suas prateleiras. Colum ainda estava avermelhado. A discussão com o irmão continuava fresca na sua mente, mas respondeu às minhas perguntas sobre os livros com uma boa aproximação da sua postura habitual. Apenas o brilho dos olhos e uma certa tensão na postura traíam os seus pensamentos. Encontrei um ou dois livros sobre ervas que pareciam interessantes e separei-os enquanto folheava um romance. Colum atravessou o aposento até à gaiola dos pássaros, sem dúvida pretendendo acalmar-se através do seu costume de observar as belas criaturinhas absortas em si mesmo, saltando de galho em galho, cada qual um mundo em si mesmo. O barulho de gritos lá fora atraiu a minha atenção. Daquele local elevado, os campos de trás do castelo eram visíveis por toda a extensão até ao lago. Um pequeno grupo de cavaleiros dobrava a curva na ponta do lago, gritando de entusiasmo enquanto a chuva os açoitava. Ao aproximarem-se, pude ver que, afinal, não eram homens, mas rapazes. Adolescentes a maioria, porém com um rapaz mais pequeno, aqui e ali, montado num pônei, esforçando-se para acompanhar os mais velhos. Perguntei-me se Hamish estaria com eles, e logo descobri o revelador ponto de cabelos reluzentes brilhando loucamente no dorso de Cobar, no meio do grupo. O bando vinha a toda a velocidade na direção do castelo, visando um dos inúmeros muros baixos de pedra que separavam um campo do outro. Um, dois, três, quatro, os rapazes mais velhos nas suas montadas saltaram um muro com a descuidada facilidade nascida da experiência. Sem dúvida foi a minha imaginação que fez o cavalo baio parecer demorar-se um instante, pois Cobhar seguia os outros cavalos com aparente entusiasmo. Partiu em direção ao muro, preparou-se e saltou. Pareceu fazê-lo exatamente como os outros haviam feito, mas alguma coisa aconteceu. Talvez uma hesitação do seu cavaleiro, um puxão muito forte nas rédeas ou uma sela não muito firme, porque os cascos dianteiros bateram no muro por uma diferença de alguns centímetros e cavalo, cavaleiro e tudo deram uma cambalhota por cima do obstáculo na mais espetacular parábola da fatalidade que eu já vira. Ah! Atraído pela minha exclamação, Colum virou a cabeça para a janela a tempo de ver Cobar cair pesadamente de lado, a pequena figura de Hamish presa sob ele. Apesar da sua dificuldade, Colum moveu-se depressa. Estava ao meu lado, debruçado à janela, antes de o cavalo começar sequer a lutar para ficar em pé. O vento e a chuva entravam pela janela, ensopando o veludo do casaco de Colum. Espreitando ansiosamente por cima do seu ombro, vi um grupo de rapazes a empurrarem-se na ânsia de ajudar. Pareceu que transcorrera bastante tempo até o grupo se apartar e eu ver a pequena e robusta figura cambalear para fora do ajuntamento, segurando o estômago. Sacudiu a cabeça para as inúmeras ofertas de auxílio e saiu meio tonto. Mas avançando com determinação até ao muro onde se debruçou, e vomitou profusamente. Em seguida, deslizou pela parede e ficou sentado na relva molhada, as pernas abertas, o rosto virado para a chuva. Quando vi esticar a língua para fora, para apanhar as gotas de chuva, coloquei a mão no ombro de Callum. Ele está bem, declarei. Só ficou sem ar por uns instantes. Callum cerrou os olhos e expirou ruidosamente, o corpo subitamente frouxo, com a libertação da tensão. Olhei-o com simpatia. Importa-se com ele como se fosse o seu próprio filho, não é? Perguntei. Os olhos cinzentos flamejaram repentinamente, penetrando os meus com a mais extraordinária expressão de sobressalto. Por um instante não se ouviu outro som no aposento que não o tic-tac do relógio de vidro na prateleira. Então, uma gota de água rolou pelo nariz de Callum, parando na ponta, reluzente. Estendi a mão involuntariamente para enxugá-la com o meu lenço e a tensão no seu rosto dissipou-se. Sim, respondeu simplesmente. Por fim, só contei a Jamie o plano de Callum de enviá-lo para caçar com o Duque. Agora eu estava convencida de que os seus sentimentos por Leary eram apenas de uma amizade cavalheiresca. Mas eu não sabia o que ele poderia fazer se soubesse que o tio seduzira a rapariga e a engravidara. Aparentemente, Callum não pretendia solicitar os serviços de Gayle Duncan na emergência. Imaginei se a jovem seria obrigada a casar com Dougal ou se Callum encontraria um outro marido para ela antes que a gravidez começasse a notar-se. De qualquer forma, se Jamie e Dougal iam ficar confinados a uma hospedaria enquanto caçavam, achei que seria melhor que a sombra de Leary não fizesse parte do grupo. Disse ele pensativamente. Vale a pena tentar. Fica-se amigo quando se passa o dia a caçar com alguém e se volta à noite para beber junto à lareira. Acabou de fechar o meu vestido nas costas e inclinou-se para me beijar de leve no ombro. Vou lamentar ter de te deixar, Sassenach, mas pode ser o melhor a fazer. Não te preocupes comigo, disse eu. Não havia percebido antes que a sua partida me deixaria necessariamente sozinha no castelo, e a ideia pôs-me mais do que ligeiramente nervosa. Ainda assim estava decidida a arranjar-me, se isso era o melhor para ele. Estás pronto para o jantar? Perguntei. A sua mão demorou-se na minha cintura. E virei-me para ele. Disse ele um instante depois. Não me importava de ficar com fome. Bem, eu importava-me, retorqui. Vais ter de esperar. Olhei ao longo da mesa de jantar para o salão. Agora já conhecia a maioria dos rostos, alguns intimamente. E que bando diversificado formavam, refleti. Frank teria ficado fascinado. Tantos tipos faciais diferentes. Pensar em Frank era como tocar num dente durido. A minha tendência era afastar o pensamento. Mas chegaria o momento em que não poderia continuar a adiar, pelo que forcei a minha mente a recuar outra vez, desenhando cuidadosamente, delineando os arcos longos e bem arqueados das suas sobrancelhas com os meus pensamentos, como um dia os delineara com os dedos. Não me importava que os meus dedos formigassem repentinamente com a lembrança de sobrancelhas mais ásperas e grossas e do azul profundo dos olhos sob elas. Apressadamente virei-me na direção do rosto mais próximo como um antídoto para pensamentos tão perturbadores. Por acaso era o de Murtagh. Bem, pelo menos ele não se parecia com nenhum dos dois homens que assombravam os meus pensamentos. Baixo, franzino, mas vigoroso como um gibão, com braços longos que reforçavam a aparência simiesca, tinha sobrancelhas baixas e maxilar estreito, que por alguma razão me faziam pensar nos habitantes das cavernas e nos desenhos do homem primitivo exibidos em alguns dos artigos de Frank. Mas não um Neandertal, um picto, era isso. Havia algo de muito estável a respeito do pequeno escocês, que me lembrava as pedras desenhadas, castigadas pelo tempo, antigas mesmo agora, que mantinham a sua guarda implacável nas encruzilhadas e nas necrópolis. Distraída com a ideia, examinei os outros comensais com um olho clínico para identificar tipos étnicos. Aquele homem perto da lareira, por exemplo, John Cameron, era um normando, com maçãs do rosto salientes e a testa alta e estreita, lábio superior longo e a pele escura de um gaulês. Um ou outro saxão louro aqui e ali. Ah, Leary, o exemplar perfeito. Pele clara, olhos azuis e só um pouquinho rechonchuda, reprimia a observação maldosa. Ela evitava cuidadosamente olhar para mim ou para Jamie, conversando animada com as amigas numa das mesas mais para a ponta do salão. Olhei na direção oposta, para a mesa seguinte, onde Dougal Mackenzie estava sentado, desta vez separado de Callum. Um maldito viking é o que ele era, com a sua altura imponente e aquelas maçãs do rosto planas e largas. Eu podia facilmente imaginá-lo no comando de um dracar, os olhos encovados a brilharem de cobiça, enquanto espreitava através da neblina para uma aldeia litoral numa encosta rochosa. Uma mão grande, o pulso coberto de uma penugem cor de cobre, passou por mim para tirar um pãozinho de aveia da bandeja. Outro nórdico, Jamie. Ele fazia-me lembrar das lendas da senhora Baird sobre a raça de gigantes que um dia vaguearam pela Escócia e fincaram os seus ossos longos nas terras do norte.